Respeitável público, a Claque! Para quem não sabe, está no Aurélio. Claque, grupo de pessoas contratadas para aplaudirem ou patearem um espetáculo. Há 37 anos, rindo por 10 reais a hora e já rica, Dona Cleide! São 41 anos na Claque sofrendo acessos de riso irreversíveis. Seu Gilson! E a encarregada de dar o sinal de é engraçado, Dona Elizabeth! Senhor Hilário, vamos ao teste de seleção dos integrantes da Claque. Profissão. Rendimento mensal. Comente a frase. O português comprou um papagaio. Papagaio, é? Aprovado. Próximo. Atenção, Claque, iniciar gravação. Oh, que bom que você veio, Ramiro. Eu estou aqui, Jéssica. Eu sabia que um dia você viria. Oh. Eu prometi vir e vim. Preciso lhe dizer algo. O médico me deu mais 6 horas de vida, pô. Isso não tem graça. Atentado à bomba mata 59 na Cisjordânia. Tribos rivais incendeiam cidade no Sudão. Mais 43 assassinatos no final de semana em São Paulo. E daí um surdo perguntou pro outro o quê? O outro respondeu, hã? Não, essa não foi engraçada. Os surdos podem não gostar. Não tem problema, pô. Eles não estão ouvindo nada.